coração. Composição do meu parceiro Danilo Gomes. Júnior Rios, o top da sofrência. Tá complicado a nossa relação. Já tô cansado dessa situação. Eu já te falei que o dia a gente cansa, é melhor tomar cuidado. Vive me maltratando e não sabe que o perigo tá morando aqui do lado. Ela me despreza, maltrata, me xinga. Já pensou se ela descobre que a minha ex virou minha vizinha? Ela me despreza, maltrata, me xinga. Já pensou se ela descobre que a minha ex virou minha vizinha? Portal do Arrocha. Já pensou se ela descobre um negócio desse, rapaz? Vem com top, bebê. Tá complicado a nossa relação. Já tô cansado dessa situação. Eu já te falei que um dia a gente cansa, é melhor tomar cuidado. Vive me maltratando e não sabe que o perigo tá morando aqui do lado. Ela me despreza, maltrata, me xinga. Já pensou se ela descobre que a minha ex virou minha vizinha? Ela me despreza, maltrata, me xinga. Já pensou se ela descobre que a minha ex virou minha vizinha? Ô, oh, modão chonado, rapaz!